Insurreição é rap, rapaz. DJ Samu, Favela Records. Fala da velha insônia que perturba do meu lado, meu fiel e aquele que me ajuda a ver o escuro. Tipo detenção, só que sem muro. Certezas e tristezas que perseguem meu futuro. Em um segundo perco tudo, inclusive minha vida. Vacilo, sei do risco, mas me arrisco nessa esquina. Saudades da coroa e de alguns antigamente. Ligações, alguns conselhos sempre apertam minha mente. Os que batiam no peito se dizendo meus amigos, hoje evitam andar ou serem vistos comigo. Entendo os seus motivos, convivo com perigo. Objetivo é prato cheio no calor do meu abrigo. De boca todo mundo tem um Deus no coração. De boca todo mundo tem pra mim uma solução. Vai querer me julgar ou estar no meu lugar? A resposta eu já sei, não precisa nem falar. Caminhar eu vou, onde o vento me soprar. Quem sabe chegará o dia de sair desse lugar. Vou caminhar eu vou, onde o vento me soprar. Meu pesadelo continua em sua hora de sonhar. Vou caminhar eu vou, onde o vento me soprar. Quem sabe chegará o dia de sair desse lugar. Vou caminhar eu vou, onde o vento me soprar. Meu pesadelo continua em sua hora de sonhar. Sua hora de sonhar começa o meu pesadelo. Queria acordar ou dormir o tempo inteiro. Os venenos que eu passei em meio a essa vida louca. Perdi vários parceiros que comigo defendiam as bocas. Uma pá de trouxa que não sabe qual que é. Antes era pela Nike, pela porra da Kenan no pé. Hoje entendo o real motivo dessa fita. Mas ó que vida, são várias fitas nessa vida. Maldade e malícia fascina, nasci na beco sem saída. Gosto de sangue provado, uma maldição escondida. Perdi o brilho do olhar, vejo de outra maneira. E que se foda, areia na ampulheta. O tempo que não volta, o tempo que não traz. Aquele velho garoto que um dia sonhou com a paz. Lembranças, são só lembranças, então esquece. Só minha mãe que faz uma prece, tá ligado que me fortalece. Domingão, muita treta, só maldade na cabeça. Resolvi na igreja, contra mim são várias queixas. Muitos querendo entrar no meu lugar. Uns torcendo pra eu cair, pra ver minha velha chorar. Inveja nessa porra, com certeza é o que não falta. Espírito de porco, olho grosso, ó que fita falha. Salva de pedra, tá ligado que só tem leão. Favela tá assim, ladrão, matando ladrão. Voltando da igreja, tive uma estranha sensação. Alvejado pelas costas, não vi mais nada e caí ao chão. Pode acreditar, essa música é dedicada a todos os nossos parceiros que se foram, tá ligado? Em especial a Rafael Ipe, que foi assassinado covardemente. Mas Deus sabe o que faz, e da Fênix surge nova vida. Vou caminhar, eu vou, onde o vento me soprar. Quem sabe chegará o dia de sair desse lugar. Vou caminhar, eu vou, onde o vento me soprar. Meu pesadelo continua em sua hora de sonhar. Vou caminhar, eu vou, onde o vento me soprar. Quem sabe chegará o dia de sair desse lugar. Vou caminhar, eu vou, onde o vento me soprar. Meu pesadelo continua em sua hora de sonhar.